nesse lugar. Deixa queimar essa fogueira santa, porque esse fogo não se apagará. Essa fogueira tem poder de Deus, poder de Deus nesse lugar. Deixa queimar.